Salve, salve, coelhada! Decadentes número 80, o 80º programa dessa lasqueira. Estamos aqui para cumprir o nosso dever cívico de dar ao americano o espaço para xingar muito, porque aquele jogo de sexta-feira foi uma lamúria só. E eu estava lá, dada a proximidade entre Brasília e Goiânia, fui ao Serra Dourada assistir a partida, estive lá, tempo inclusive o apagão, e para aqueles que estão me chamando de pé frio, eu deixo a seguinte mensagem do ex-governador de São Paulo, Orestes Quessia. É mentira, é tudo mentira. Mentira de vocês. É mentira. Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Você é um mentiroso também. Mentiroso, caluniador. Mentirosos, caluniadores. É isso que eu tenho para dizer aos senhores, tá certo? Seu Ramon Gregório, boa noite. Condições de acompanhar a partida? Eu, cara, eu não consegui, eu estava na sala de aula, mas eu consegui ver os piores momentos. E foi, bicho, uma máxima, né? O América tá jogando, procurando e não faz o gol. Mas eu queria ler um poeminha aqui, cara. Posso? Poeminha? Leia o poeminha. Pera aí que eu tenho que achar o poeminha. Pode passar pro Cornetinho enquanto isso. Não, o Cornetinho acabou de informar aqui que o computador dele travou. É isso então, mesmo, Corneta? Aí. Travou tudo aí? Travou. Ele falou que volta daqui a pouquinho. Ele acabou de mandar. Cadê o poeminha? Então, já enquanto você arruma a casa. Nosso convidado estreante da noite prometeu que participaria no último programa. Senhor Thales Maciel, seja bem-vindo ao Decadentes. Muito obrigado, boa noite para todo mundo e vamos que vamos. Dizem as más línguas que o senhor quis entrar tanto no clima do programa que o senhor resolveu emular o corneta e tá na cozinha fazendo um Decadentes Masterchef, é isso? Cara, eu tô na cozinha, mas eu não cozinhava muito na praia não, sabe? Eu tô aqui porque minha mulher me mandou para cá. Quando ela manda, a gente obedece, tá certíssimo. Muito bem, tá com poeminha aí, Ramon? Tô, vou ler aqui. Eu me chamo Poço Piranga e tenho desculpas sem fim. Nunca ganhei de Maria nem de Franga e minha paixão é o Felipe Amorim. Tem cara que me ama e quer que eu fique e quer que mais que 5 anos eu fique. De pré-filho ele tem fama e esse americano é o Henrique. Nossa senhora, uma salva de palmas. Autor dessa pérola linda. Esse aqui foi o Brunão que escreveu. Foi o Brunão? Eu não vi isso não, tá lá no grupo. Não, gente, foi o Graça, não foi não? Foi o Graça? Foi o Marcos Graça. Olha só. Então tá bom, viu, seu Marcos Graça? Muito obrigado pelo haiku, pelo poeminha. Diga, Thales. Não, só queria perguntar se eu posso fazer pergunta pelo YouTube aqui também. Uai, como assim fazer pergunta pelo YouTube? É porque eu só participo fazendo pergunta lá, né? Mas agora eu tô ao vivo, eu quero saber se eu posso continuar escrevendo aqui no Bate-Papo ao vivo. Pode, mas é pra falar também. Né? O objetivo de você estar aqui hoje é exatamente você falar. Tô ficando acabão nesse trem aqui. Então tá bom. Você já tá em casa, então assim, você já sabe como é que é a bagunça aqui. Então vai interrompendo a gente e vai falando, vai das suas opiniões também. Muito bem, senhoras e senhores. Foi só bom. Fazendo aquele apanhado do jogo de sexta-feira, no Serra Dourada, o América entrou em campo pra enfrentar o Vila. Veio com uma formação que relembrava um pouco o time do Campeonato Mineiro. Voltou Felipe Amorim, voltou Magrão do outro lado. Havia ali as ausências por contusão e por cartão de Gustavo Blanco, Zé Ricardo e etc, né? Juninho, que não estava mais e tudo mais. Mas se você for comparar as escalações que o Anderson vinha trazendo para o brasileiro e as escalações do Campeonato Mineiro, eu acho que era um time muito mais próximo dos times do Campeonato Mineiro do que dos times do Campeonato Brasileiro, né? Fazendo ali a alteração do 9, tirando o Hugo Almeida e o Bill, que eu acho que a gente concorda que tem mais qualidade. Seu Corneta, boa noite, o senhor conseguiu voltar? Voltei, boa noite para todos. Eu tô falando baixinho que a patroa brigou comigo, eu tô com a rede curta aqui. Se eu gritar muito, eu fico de castigo, tá, gente? Mas é nóis na acho muito justo. Isso, muito é isso justo. Aí. Se ela mandar isso aí pra cozinha igual a do Thales mandou ele ir, você vá, não se preocupe. Muito bem. Então a América entrou com essa formação diferente e já com 5 minutos de partida, no primeiro ataque do Vila Nova, acho que foi o primeiro, né? Não teve ataque anterior aqui, não teve? Não deu, né? Acho que foi 2 minutos, tomou 3. É isso aí, entre 2 e 3. O América toma aquele gol e aí já desanda o angu, né? O time pressiona, o Vila consegue responder, o Vila chega até com mais perigo no início, até que o Bill vai lá, dá uma pressãozinha no goleiro, recebe um ipom. O goleiro expulso, a gente fica com um a mais, o que eu já cansei de defender aqui, não é vantagem alguma para o América. Eu prefiro jogar 11 contra 11 tendo feito aquele gol do que ter esse um jogador a menos. Mas não deu, né, gente? A gente viu o que aconteceu, a bola não entrava, o goleiro deles pegando bastante também, bolas na trave a rodo, e no finalzinho o Vila ainda conseguiu encaixar um contra-ataque de 3 contra 2 e arrematou ali com 2-0 e a gente volta para casa triste. Seu Ramon Gregório, o que você tem a dizer sobre a partida? Cara, então, foi o que vem acontecendo com a América. Pressiona, mas não finaliza, né, cara? Às vezes é uma superioridade também que não tá virando resultado. Eu não sei, porque o Bill movimenta, é muito melhor que o Hugo, mas ele tá pecando muito nas finalizações, né? E outra coisa também, que a gente até tinha conversado antes, é essa o Anderson, ele não dá o segmento num time, ele mexe muito. E isso complica também até o entrosamento, né? Ah, foi até aquela questão, será que as alterações não foram para ele garantir um pontinho fora e ganhar uma sobrevivência, ou se foi mesmo para tentar algo diferente? Eu não sei. Dessa vez a gente... Diga, Corneiro. Não, Ramon, é ponto fora com um a mais, cara. Não, Claudio. Não. Isso é... A gente já tá falando antes do gol. A escalação inicial. Eu acho que o América, ele queria realmente não perder, que ele tá preocupado. O foco dele todo é Internacional terça-feira. E que... Vamos ver, né? Eu acho que ia poupar Luan, por exemplo. Teve jogador expulso, cara? Você acha que ele tá poupando pro jogo contra o Inter? Foi poupado. Ele tava no banco. Foi, não, falaram. Pois é. Você acha que foi questão técnica, não é? Não, mas a questão técnica do... Não, Luan e Renan Oliveira tem que ser poupar, porque o Luan é mil vezes melhor que o Renan Oliveira. Eu acho que foi opção tática e não pra poupar. É, Claudio, mesmo porque, cara, o América não pode desse luxo jogar na Série B de poupar jogador, não. O batido é esse, cara. É jogo terça e sexta. Não tem muito que poupar, não, bicho. Aí a coisa mais grave que a gente pensa. Se foi isso, ele em algum momento falou, deu essa informação de que estaria poupando pro jogo contra o Inter. Tá mais errado assim, ainda. No jogo, depois do jogo. Na verdade, deu a informação que aquele PSK, aqueles exames que eles fazem, de algum jogador do América, o Luan era um deles, deu alto. Então, mas aí não é poupar, aí foi resguardou, né? Não, resguardou, mas a partir do momento que você perdeu um jogador, tá perdendo de 1-0, tá com um a mais, cara, desculpa, resguardo, cara. Era a chance de fazer 3 pontos, cara. Não pode resguardar. Assim, ele não entrou em campo porque ele tava com o PSK, a PSK era alto, beleza. Na hora que a gente perder o jogo com um a mais, com o goleiro reserva, cara. Eu perdi. Eu perdi essa aula de fisiologia esportiva, eu não sei o que é esse PSK, PSA, PSA, etc. É PSTU, eu não sei o que você faz. O IPTU. PKK eu sei o que é também. O IPTU é o seguinte: a pessoa desgasta. IPTU? É o IPTU. Tá quase dando contusão. Tá quase dando contusão. Então, se for isso, aí tudo bem. Aí não é poupar, aí fala assim: aí pra mim é praticamente assim: ter um veto do departamento médico. Não. Aí eu posso concordar que ele não deveria nem... Não, aí eu vou concordar que ele não deveria nem ter ficado no banco, né? Também. Não deveria viajar, não, hein? Aí, tipo assim. Concordo. Aí eu vou fazer um advogado diabo aqui. Se ele não tinha condição de jogar, não era nem pra ele estar no banco, né? Condição tinha. Ele levou ele pro banco e ele foi pra jogar. A questão então, não deveria estar no banco, concorda comigo? Exatamente. É que às vezes a condição de jogar não a partida inteira Mas se tava no nível de quase dar uma contusão, é melhor você nem empolgar pra jogar, porque é melhor você pegar o jogador por uma partida e perder pra 4. Aí é aquele pedaço que a gente não sabe, cara. Aí é aquele pedaço que a gente não... É, não. Aí não faço a menor ideia de como é que esse trem funciona. Pois é, informação do Corneto, você vai acreditar nessas coisas? Não dá. É isso, ninguém tá mais no fundo do que... Pegando as participações aqui, tô sentindo falta do Thales, que não tá comentando aqui no chat. O Marcos Graça tá agradecendo a leitura. Esse poeminha fofo que ele escreveu, eu vou mandar imprimir, moldurar e botar na parede aqui de casa. E depois manda o jabá. Tem um tal de Sérgio Tavares falando pro Thales que não precisa comentar lá não, que ele vai fazer esse serviço ali. Do que se vê que esse tratante podia estar participando aqui, né? Mas eu fiquei sabendo de informações fidedignas que hoje foi dia dele dar faxina, fazer almoço e lavar a vasilha da cozinha, velho. O Sérgio já tinha comentado no programa passado que ele não poderia participar hoje. Você falou que hoje... Mas enfim, estamos aqui com o Thales para supri-lo. Thales, o que você acha? Qual a sua visão do jogo? O que você achou da partida? Fora Anderson, o que você tem a dizer? Fora Anderson tem muito tempo que eu tô querendo. Sobre o que eu vi, eu não gostei. Eu achei que o time precisava ganhar, tinha a obrigação de ganhar pela circunstância, e principalmente assim, na hora que o goleiro deles foi expulso, que entrou o outro, o goleiro deles estava extremamente nervoso. Era hora de chutar no gol. O América não tá chutando no gol. Rodando bola, voltando bola e bater para o gol que é bom, nada. Chutar para o gol que é o bom, que é o certo, ninguém fez. E na hora que chuta, teve o melhor jogador em campo, o Trave, né? Foi uma contratação. Foi ele, mas se não me engano, as bolas na trave foram todas no segundo tempo, não? No primeiro tempo, acho que não teve bola na trave, não teve? Não, no primeiro tempo foi só falta de pontaria mesmo. Então, teve uma defesa que o goleiro faz naquela falta, que é batida exatamente ali, aquela falta que gerou a expulsão. Mas depois também, Felipe Amorim chutando pra fora, não teve nada... Ainda falando sobre a falta, quem autoriza o Felipe Amorim a bater falta? Quem autoriza o Felipe Amorim a entrar em campo? Quem autoriza o Felipe Amorim a entrar em campo já merece também, né? Isso é verdade. A gente pode eventualmente voltar e cornetar quem autoriza o Felipe Amorim a entrar na América. Ô, Corneta, fazer uma pergunta pra você. Presunto, vai lá. O PPK aí, que fica alto aí, tem algum remédio que a gente pode dar pra alguém ter o PPK alto aí? Repouso. A gente podia, então, não, é pra ficar alto, pro cara não poder jogar. Porque a gente poderia ter remédio do Felipe Amorim. É só daquele remedinho que o goleiro nosso usou, que ficou um bom tempo sem jogar, cara. Lembra? A pomadinha? É a pomadinha. Muito bem. Marcos Graça tá comentando aqui, vocês são a favor de demitir o Possipiranga pouco tempo após a renovação? Isso não significaria muito madurismo da diretoria, sem falar da multa por quebra de contrato? Vai, Corneta, pergunta pro Possipiranga, essa é a sua resposta final? Pertinente. Serei muito sincero, não sei, gente. Tá, tem alguém melhor para entrar? A grande questão minha é sempre essa. Não, tem. O problema é a gente tem um capilé para pagar, né? Não. Bom, peraí. Nós não estamos perguntando se o Guardiola está solto no mercado. Não, sabe, tem as possibilidades americanas. Você vê alguém para ser contratado no lugar dele? Melhor. Cara, Não, o Vimanildo eu acho que já deu. Eu brinco muito a respeito, mas já encerrou a história, né, moçada? Já, né? Eu acho que até mesmo para manter a história dele no América, eu acho que... Não vale a pena voltar. Deixa a história bonita dele como o maior treinador da história do América, mas, né? Você tava falando aí quem? Fernandinho? Fernandinho, cara. Eu apostaria. Seria uma aposta também. Solto, tá no orçamento? Tá, cara. Eu não acho que ele seja um treinador muito acima do Anderson, não. Porque o Anderson também não é um treinador barato, não, né? O cara que já passou pelo Grêmio, pelo Fluminense, deve estar umas 100 pilas, não tá, não? Eu não tenho a menor ideia quanto seja o salário dele. Mas eu acho que... Seria uma boa também. Sumiu no mercado, deve estar fora, bobeado pro salário baixo. Mas eu não sei se o Marcelo Oliveira, não sei, cara. Eu não vejo o Marcelo Oliveira. Eu não sei Oliveira se eu quero Marcelo Oliveira, não. Porque aquele ano que ele foi bicampeão com o Cruzeiro, ele também tinha um timaço, né, cara? Aquilo ali era só não atrapalhar que dava certo. O Cruzeiro tinha mas um timaço, antes disso, ele chegou em, não sei se foram duas ou três finais de Copa do Brasil com o Curitiba. Duas finais com o Curitiba. Mas perdeu as duas, né? Mas ao médio ter chegado. Não, chegou. Ao médio ter chegado, concordo. Mas não conseguiu também, há muito tempo, ele não deu para o trabalho. É um campeonato mais curto, mata-mata, né? Jogos, mata-mata, é uma outra dinâmica. Mas, sim, chegou e é alguma coisa. Sim. Mas eu acho que o Fernando Diniz seria um bom nome, né? Mas é aquela coisa também. É um cara para dar resultado a médio e longo prazo. Porque ele tem um estilo de jogo, um time que toca bola, enfim. Eu não sei se ele colocar esse estilo de jogo na América tão cedo e a coisa funcionaria, né? Seria uma aposta. Colocar esse estilo de jogo com as peças que o América tem hoje e sem muita possibilidade de reformulação de elenco. Acho que nem um reforcinho aqui ou ali seria possível, não, porque o América tá precisando de grana. A gente tem notícia de que o caixa do América não está bom. E antes que alguém pergunte, cadê aqueles 10 milhões? Gente, aqui não era dinheiro em caixa. Aquilo foi um superávit primário para pagar o déficit de 2015, que foi dos mesmos 9 milhões e alguma coisa. Ou seja, botaram no linguajar popular, que caiu na boca do povo, o América deu uma pedaladinha. É isso. Então não é que 10 milhões em caixa agora, não. Deu uma pedalada, eu acho que faltou um planejamento, eu acho que deu uma escapulida. Mas aí eu vou também dar um desconto também, que se tem uma coisa que esses caras da América estão fazendo mesmo, é manter uma política orçamentária, né, cara? Não fizeram uma loucura, e eu acho que nisso a gente não pode reclamar muito, não, né? Até mesmo as próprias contratações que vieram aqui, vieram os caras pontuais, gente que a gente esperava que o futebol rendesse, sem também nenhuma loucura de trazer cara final de carreira aí pra ganhar 100, 200 mil, né? Ano passado, teve gente aí que veio que talvez não devesse ter vindo. Não, sim, né? Mas aí é aquela questão, foi pedido de treinador, enfim, né? Mas dentro do orçamento, né? Não sei. A história do Lobo, pra mim, não tem informação, mas eu acho ela muito suspeita. Seu Sérgio Tavares, o Fernando Diniz precisa de tempo para implantar seu método. Sim. Vai trazer ele para resolver no meio do campeonato? Não é nem meio do campeonato ainda, né, gente? Vamos lembrar que é quinta rodada, ainda nem meio do campeonato, não é? O América tá... Peraí, sexta rodada, não? Seis jogos? Quinta? Foi quinta, não foi não? Não, seis jogos já. Então foi sexta. Quinta ou sexta, enfim. Mas é o que a gente tinha dito, né? Pode ser uma aposta, pode ser... Na verdade, cara, quem vier agora vai ser uma aposta também. Qual que é o cara, né, dentro da nossa possibilidade pra chegar que você... Esse vai dar resultado? Não tem. Pois é, uma coisa que você estava comentando aí de conquistar o pontinho fora e tal, foi aquilo que eu falei da mentalidade do treinador. Se ele tem um contrato que está fixo, que é longevo, que ele está seguro de que ele não vai ter a cabeça a prêmio a partir do momento que ele não conquista o resultado imediato, a minha leitura de por que o Anderson entrou com um time muito mais próximo do Mineiro do que com o time que ele vinha trazendo no Campeonato Brasileiro foi alguma coisa nesse sentido, de tentar resolver e garantir um resultado ali com o time que está mais entrosado, que estaria mais entrosado contra o Vila. Claro que não deu certo, né? Mas a minha leitura de que por que ele traz de volta Felipe Amorim e Companhia Limitada foi essa. Posso estar errado? Posso, porque não. Ele não deu declaração nesse sentido. Mas é a leitura que eu faço. Tenho críticas ao Anderson, principalmente pelo que ele fez na sexta-feira. A escalação que ele escolheu para entrar na sexta-feira, não só essa escalação que ele escolheu, mas aquilo que a gente ainda continua sem entender. Por que o Cabral não tem uma chance como titular? Né? Qual que é a dificuldade de entrar com o Cabral? Por que poupar, então? Daí o PKK, aí o PSTU, sei lá o que das bandas aí, tava... PSK, muito bem. Tava alto e não dava para entrar com o jogador, mas então por que eles viajaram? Né? Esse tipo de resposta que a gente não tem e que aí nos faz assim, contestar o trabalho dele. Aí fica difícil de entender o que ele está tentando fazer. Mas, enfim, eu não tenho solução. Eu não vejo outro treinador que pudesse vir agora e que fosse resolver, sabe? Não sei, eu realmente não sei. As palavras do Sérgio Tavares contratou para fazer o trabalho e vamos até o final do ano com ele. O medo que alguns têm aí de que nós vamos julgar a Série C, esses alardes aí, eu já acho absurdo, isso aí eu já não consigo concordar, não. E você, Thales, você quer manter o Anderson? Você tem algum nome que você prefira? Você gostaria de ver na América? Papai Joel? Eu falei isso outro dia, fui extremamente xingado, né? Eu queria o Joel, sem brincadeira, eu queria o Joel Santana. Pelo menos as coletivas. Um cara de impacto, um cara que talvez chegue no banco de reserva ali, porque a postura do Anderson também durante os jogos, ela me incomoda. Uhum. Aquele negócio de ficar agachadinho, pé daquela garrafa d'água dele aqui, treinando, o time perdendo é lá daquele jeito. Parece que tá. Né? É igual o gordinho do Poço Piranga, vê a mulher que fica sentado fazendo cesta de paia. Jogar uma paia ali pro Anderson, final do jogo tá uma cesta, pronto. É fácil. Mas pegando aquele gancho seu, cara, do ele talvez tenha feito um time pra segurar um empate, dar uma sobrevivência. Aí é que tá, cara. Porque se a gente for analisar no papel também, eu acho que o grande problema do América aqui, dos resultados, foi ter perdido, foi os jogos aqui em casa. Perder pro Paysandu e empatar com o Goiás. Por exemplo, perder terça-feira pro Inter aqui não é um resultado catastrófico. Agora é. Passou? Não. Sim. Não, passou por causa da tabela, mas a gente foi analisar o América perder pro Inter, é um resultado normal, concorda comigo? Pois é, a gente tem que analisar de acordo com a tabela. Sim, não. Mas aí é que tá, cara. O que eu queria dizer é o seguinte, o grande problema é que, apesar de alguns resultados que a gente até pode, né, colocar na base, é o futebol que tá sendo mostrado, cara. Não é uma coisa que a gente vê que possa inspirar confiança, entendeu? Eu acho que esse é o grande problema, cara. Porque não é um cara que tá na América 3 meses. Já tá, né? Vai fazer um ano daqui. Ele entrou em junho ou julho? Nós estamos em junho, ó. Ah, ele entrou? Não, ele entrou. Ele entrou, não lembro. Sérgio Tavares já vai tá fazer aqui um ano, fazendo certo? Histórico. Manda aí no chat, Sérgio. Ele deve estar encaminhando por 10 meses, né? Aham. Uhum. E até agora também não mostrou nenhum padrão de jogo, alguma coisa assim, pra né, pra falar assim, a gente pode esperar mais do Anderson. A gente dá um desconto que ano passado o time era muito ruim e tal, mas mesmo assim, cara, tá complicado, né, porque eu tô vendo a tabela aqui, a gente tá com 8 pontos, então a gente tá a 3 pontos, né, do quarto colocado, que é o Vila, né, se a gente tivesse ganho, então estaria lá, e também estamos a 3 pontos do primeiro da zona de abaixamento, né. Anderson Moreira chegou no final de julho, ó, então tá quase fazendo um ano. Então, já foi um ano, né. Então a gente tá aqui. O bom da Série B é que é isso. Você tá sempre muito próximo do acesso, mas também você sempre tá muito próximo ali de trás. Né? Então, esse é o problema, cara. Não é um trabalho consistente. Eu vejo esse é o grande problema. A gente já viu o América, inclusive do mestre Giva, começar mal das pernas e engrenar à medida que a competição vai avançar. Mas o que acontece muito são os cavalos paraguaios. Tinha o Paysandu, por exemplo, que era líder, então é líder ainda. Sim. É o time que tá jogando bem, mas não tem elenco. Na hora que o trem começa a apertar, tem contusão, cartão, aí que o elenco, o time é campeão, tem acesso. Ô Corneta, mas quando a gente subiu em 2015 também, a gente não tinha um elenco pra subir. Série B é um negócio meio à parte, cara. Entendeu? Não é uma Série A que você precisa de ter o elenco. Então você tem um time limitadinho ali certinho, vai ganhando, empata e pronto, sobe. A gente não tinha um elenco em 2015. Você perdeu um jogador, não faz tanta diferença. É. É, porque é muito nivelado por baixo, cara. Uhum. Entendeu? É, mas ele é importante também. É, não, sim, claro que é, mas às vezes eu acho o seguinte: você com um timezinho arrumadinho, jogando certinho dentro de um estilo de jogo, não tô nem jogando bonito, não, mas você é arrumadinho, tem aquele, né, aquele padrão de jogo ali, você sabe como é que joga, faz o feijão com arroz bem feito ali, pronto, sobe, né? É claro que o elenco ajuda muito, facilita as coisas, mas não sei, cara, eu não vejo assim uma coisa muito coesa no trabalho dele. Bom, o time vem jogando bem, o problema é que tá... É porque a gente fica puto que ele perde, cara, mas o time tá finalizando, a gente tá errando muito bola na cara do gol também. É porque muitas vezes também é mais frustração que o time cria e na porra da bola não entra do que mal treinado, cara. É foda, mas é o Claudio. Claro. A porra, cara. Pode, caralho. Claro. É o seguinte, o time finaliza, a bola não entra. E fica puto, cara. Mas ano passado o time nem chutava gol. Aí o Enders também não pode entrar no campo também e começar a chutar, botar a bola pra dentro. Tanto... Não vai mudar o elenco. Que ele tirou o Amorim. Mas ele tirou o Amorim enquanto o Ceará, por exemplo, o Amorim não jogou. Mas já deu, né, desculpa, corneta. É isso que não dá pra entender. Já deu pro Amorim, cara. Não, não dá pra gente começar a celebrar que ele tirou o Amorim a partir do momento que ele escalou o Amorim em primeiro lugar. Não. O Amorim entrou no jogo, igual eu te falei, porque o Luano não podia jogar. Que é dar tiro. Tenta com o Marion, tenta outra coisa. Marion, Mateuzinho. Amorim não dá mais. Hugo Cabral. O Mateuzinho tava com a pizza. Aí eu concordo com o seguinte. Mas... O cara não tem paciência nenhuma com o Tony, que tá na fase ruim. Eu não tô falando que tô defendendo o Tony, não. Só dando um exemplo, tá? O cara passa e insiste com um cara desse, que é o Mourinho, que é essa pereba. Aí você levantou uma questão muito importante. Né? Que o Tony não tá jogando bem, a gente sabe. Não vem jogando bem desde aquela contusão, né, da Copa do Brasil contra o Red Bull. Isso. Né? Que ele preparou o escanteio e machucou, não foi isso? Foi. É, que teve duas contusões seguidas, né? O cara tá gravado, cara. Com a América, a gente até criticou, porque ele entrou jogando, porque era um jogo que a América já tava classificado, enfim, poderia ter poupado. Mas enfim, desde aqui não vem jogando, tá, beleza. Mas o Amorim também não tem mostrado um futebol assim, que né, tão melhor que o Tony, ou tô enganado, ele tem mostrado futebol, ou pelo menos ele tem um potencial maior que o Tony. Mas é função diferente, o Amorim é agudo, atacante, o Tony é volante. Não, tudo bem, sim, mas você pode liberar alguém, sacou? Eu só não tô falando a questão de substituir, eu tô falando de rendimento, entendeu? Por que o Amorim vem fazendo mais em campo do que o Tony vinha fazendo? Não tô querendo que o Tony entrasse no lugar do Amorim. Sacou? Eu vou cometer uma heresia agora. Até entrar com o Renan, ao invés de começar o jogo com o Amorim, eu acho que ele devia tentar. Ah, que o Renan, cara, o Renan ele é apagado, mas esse futebol ele tem. Ele no momento ele tem mais futebol que o Amorim. No momento de deslampejo, ele acorda e faz uma jogada, mexe o cara no pé do gol. Entendeu? E se ele tem alguém ali em campo, por exemplo, um magrão da vida, que dá combate pra cacete, o próprio Bill, que corre atrás e que puxa o time, que, sabe, tá errado o pé, mas o Bill tá correndo para caralho. Você põe o Tony um desse pra gritar na orelha do Renan que ele tem que correr, ele corre mais às vezes, entendeu? Sei lá, ou talvez você põe o Tony no lugar ali do magrão e libera o magrão pro lugar da Amorim ali, pra compor ali. O Tony não dá adiantado. Pra voltar mais. É, não dá, né? Mas tô falando assim, se fosse uma porque já saiu, claro, mas eu tô falando assim, dentro de um esquema de jogo, você poderia colocar o Magrão no lugar do Amorim e ter aproveitado o Tony ali no meio, dando combate, né, correndo ali, enfim. Na verdade, não acho que era o caso ali também não, viu, Ramon? Acho ali, assim, eu critiquei aqui a forma como a América lidou a coisa do Tony, e aquele comunicado do Drubsky, que saiu, acho que enquanto a gente tava fazendo o programa, se não, imediatamente após a gente terminar, não mudou a minha opinião sobre o que eu falei aqui no programa. Acho que a América, concordo com a saída dele, acho que a América lidou de forma errada, e aquele comunicado para mim foi a prova final de que o América lidou mal com a situação. Na verdade... Quando o Drubsky fala que desde dezembro do ano passado o jogador já não faz mais parte dos planos do time, nós estamos no mês 6, já passaram-se 6 meses, e a liberação só acontece em reação à crítica que o Tony faz, pra mim ficou comprovado. O América lidou muito mal. O América só deu indicativo. Mas ele não fazia. O Tony não foi errado no jogo do Mineiro, não? Jogou. Ele renovou o contrato com a América no passado, gente. Como um jogador que não faz parte dos planos renova o contrato, gente? Uai, pergunte ao Ricardo Drubsky, então, por que ele afirmou na coletiva de imprensa que o jogador, desde dezembro, já estava sendo reavaliado e que não faria parte mais dos planos do clube. Quando falou isso foi uma coisa até interessante. Ele falou isso. Mas eu até, você falou, tocando isso, mas o Tony jogou o Mineiro, né? Então, como é que o cara não ia ser aproveitado e jogou? Né? Pois é. Foi muito estranho. Sim. Foi muito estranho o jeito do jogador de futebol não tem que entender que é funcionário. O funcionário pode ser demitido. Né? Quando a empresa achar que não faz parte, ou ele sair também. É, mas né, faz a coisa de um jeito mais transparente, não custa nada, evita até esses problemas, ô Tony, né? Uhum. Você não. Pra evitar, até a questão do ambiente no grupo. Ainda sobre o Felipe Amorim, o Mike ainda tá na América, tá machucado? O que tá acontecendo? Por que ele não pode jogar? Tá na América, era uma opção. Eu acho que o campeonato inteiro dele não foi dos piores, não. Concordo com você. Também acho. Concordo com você. Tem, né? Ele era uma opção. O PSA dele, esse exame que o Cornet tá falando, provavelmente não tá alto, porque não jogou tanto assim. Era uma opção. Então essa insistência com a Mourinho é que dá raiva. Ah, é o jogador de confiança do treinador. Confiança pra quê, meu filho? Pra guardar seu relógio? Pra vigiar sua mulher? Mas pra entrar em campo, tem que mostrar resultado. Tem confiança. Aí, confiança em não fazer nada? Aí é uma cobrança que você pode fazer em cima do trabalho do cara. Pô, mas você tá escalando um cara que não rende. Exatamente. Então, e é essa cobrança que eu faço. Aí você já começa a questionar a escalação, o esquema tático, tudo isso que tá sendo feito. Dá até entender, né? Fala, não, será que ele tem um jogador dele, né? Por que existe um racha no elenco, enfim. Aí você começa né, a ter algumas ideias, né? As teorias conspiratórias que sempre rondam, enfim. Aí o cara dá sopa ao azar também, escalando o cara que... É o que não dá pra entender, porque assim, os caras que ele está deixando de lado, preterindo, era essa palavra que eu tava procurando, são caras dele também, foi ele que trouxe, pô. Entendeu? Então, é tudo jogador dele. Não é como se ele chegou e agora vou montar o meu e eu herdei essa barca. Não. O Tony é um dos que ele, aspas, herdou. E aí, beleza, afastou o Tony. Tá no direito dele, gente. Já falei isso aqui antes. Agora, entre Amorim, Renan, Mike, o Cabral, é tudo jogador que ele trouxe. Sim. O que eu questiono é. Escolhendo o de menor o de pior rendimento. Aí, um de cada vez, Corneta. Não, a questão é o padrão, age de um jeito com um, de outro com outro, é falta de coerência, mas foda-se, ele que manda, toca o bonde agora. Cara, é o América, nós estamos aqui para cornetar. Não, o que eu tô falando assim, não, mas ele assumiu essa postura, mas que dê resultado, e não tá dando resultado. Exatamente, aí eu concordo com você. Thales, aí que vem a cobrança. Pera aí, Ramon, Thales? Não, o que eu tava falando assim, ainda sobre o Tony, na verdade, se não ia contar com o cara, por que esperar até agora? Exato. Por que ele jogou tanto? Ele jogou bastante. Uhum. Ele tanto do time. Eu concordo com você. Não, ia trabalhar o cara. Exato, eu concordo com você que o discurso do Trubisky e a prática do América foi contraditória. Me parece se eu for chutar... E outro fator também, sacanearam com o Tony. Porque voltaram para jogar uma partida fora do Brasil, eu sou amigo do diretor de futebol do Vila Nova, vou dar um exemplo aqui. Verdade. Eu falei, cara, leva o Tony, velho. Toca o Tony, tá parado aqui. Depende pro Vila é uma boa. O Tony, já que o América encostou, né? O cara falou, não posso. Porque ele jogou uma partida da Copa do Brasil. Se eu levar pro Vila agora, o cara não joga mais o resto do ano. Ainda sacanearam o cara fazer o cara jogar a partida. Ah, se não tá no plano, bota o cara pra jogar, pô. Outra, o Tony, agora que eu tô parando pra pensar, depois disso que você comentou, eu acho que o Tony simplesmente não pode jogar mais nenhuma competição nacional. Não, eu acho que pode jogar mais uma. Ele virou um Eduardo, não? Qual que não, ele foi jogou... Ah, não, não, foi pelo mesmo... Não, diferente. Desculpa, eu tô viajando. Não. Tô pensando só no número de competições e não no número de clubes. Não, e ele não jogou... Verdade. E o Tony não jogou brasileiro ainda também, só jogou a Copa do Brasil. Mas ele foi relacionado. Ele pode fazer uma transferência ainda. Aí o pessoal... ele foi relacionado. Ele jogou só... O pessoal do Vila chegou a sondar. Isso. Parece que o Vila chegou a sondar o cara. Pro Vila ser uma puta contratação. Aham. Mas aí, se ele for pro Vila, por exemplo, ele perde a condição de jogo pra Série B, Série C, Série D, não, Série A. Pode, sim, pode. Foi uma confusão que eu fiz aqui. Pode não. É mais uma competição. Não, ele pode jogar Série D pro Vila. Vamos lá, foi pra Série D no Vila. Deu uma zebra, o Vila foi eliminado. Ele perde um ano dele. Ah, não, sim, ele não pode jogar mais nenhum clube. Sim. Joga pra Série B. O Tony vira um Eduardo. Se ele for pro próximo clube que ele for, a partir daí ele vira um Eduardo, porque ele vai ter estado em dois clubes e jogando duas ou três competições nacionais por dois clubes diferentes. Aí que ele vira o Eduardo. Ele tem que arranjar um time da Série B pra ele ficar estável, né? Porque se ele for pra Série C e a Série D que tem... Mas o dia que tá, já vai sobrar Série C mesmo, Série D pra ele, cara. Porque ele tá passando tempo, fica afastado. E o Tony é o nosso garoto propaganda ali, você sabe, né? Ou fora, né, gente? O Tony também tem experiência internacional, e jogou Mirante. A gente tá dando exemplo, mas tá um assunto não é esse, né? Vamos tocar o bode do jogo do Vila Nova, que fazer um comentário aqui. Comenta. Depois que o Felipe Amorim, sendo reserva do América, foi ser contratado pra jogar Série A pelo Fluminense, meu filho, eu não acredito em qualquer coisa. Bom, vamos lá. Ó, a gente já deu exemplo. O goleiro Doni do Cruzeiro foi contratado pra ser titular na Roma. Eu não sei se você lembra da fase do cara no Cruzeiro. Virou ídolo lá, tá? Então, Paco. Isso acontece, gente. O João chegou pra ser banco também. Foi até criticado, né? Terceiro goleiro do Paraná. É. Exatamente. Deixa eu ler uns comentários aqui. Fuser, 1988. O amadorismo da diretoria foi ter renovado com ele sem motivo. Não demitir porque renovou é pouco. É reforçar o atestado de incompetência. Muito bem. O Sérgio Tavares confirmou aqui 20 de julho de 2016 a chegada do Anderson. E o Fuser de novo. O Anderson é péssimo. Se quisermos subir, é preciso trocar agora. E o Sérgio, lembrando que o Tony ficou no banco no jogo contra o Náutico, como eu disse, foi relacionado nessa partida aí. Pois é, então vamos seguir. Acho que Tony nós fechamos já. Não, o Tony foi mais exemplo. O Tony acho que era mais exemplo, até do que discutir o assunto já está resolvido também, né? Concordo. Mais algum destaque da partida que alguém queira puxar? Deixa eu só. Ô Henrique, no estádio lá, eles vendem cerveja no segundo tempo também ou não? Primeiro, segundo. Eu preciso nem ir no bar, não. O cara vem e traz na cadeirinha. E qual era o Mineirão antigamente? Eu deixo pendurado e no final do jogo ele vem pra cobrar. Ele só não vem no final do jogo pra cobrar todas, porque ele ficou com medo de eu ir embora na hora que a luz apagou. Aí eu falei com ele: não, vai voltar, senhor, fica tranquilo, eu vou ficar até o final. Ele falou: não, mas se o senhor puder acertar, eu falei: claro, falei, beleza, aí acertei com ele. Mas lá tem. E mesmo quando era proibido, porque agora acho que caiu a proibição, não é isso? Eu só acho a única observação que o Carlão Mineiro continua ruim pra caralho, viu? Continua ruim. E mesmo quando era proibido, dentro do Serra Dourada nunca existiu a proibição de venda de cerveja, viu? Cara, o Serra Dourada é um estádio muito, muito atípico, né, cara? A divisão da torcida lá é bem complicada, vira e mexe, tem briga, né? Acabou o jogo, a polícia vai embora, não quer saber se tem torcida. Não. A dica pra quem for ao Serra Dourada assistir o jogo à noite é vá de boné, mesmo à noite. Porque a posição dos holofotes é uma bosta, ofusca. Se você estiver sem boné, ele vai te ofuscar. Falando dos holofotes, eu comentei lá no grupo, acho que foi noticiado aí também, mas o problema que eles tiveram lá é que desde da manhã daquele dia, da sexta-feira, tinha caído um gato na rede elétrica lá, fritou os circuitos todos lá, e metade do estádio... Gato, bicho, gato mesmo, bicho. Gato, bicho, meu, gato animal, felino. Miau. Miau. Caiu o gato. Caiu. Não repara não, gente, que a rolha do meu vinho estragou, então vou ter que beber a garrafa toda, tá? Então tá, os bichos eram... Então, não fritou o bicho. Então aquela metade ali, atrás do banco de reserva, que era onde a gente estava, aquela ali estava toda operando, assim. Cogitaram, inclusive, adiar a partida. Durante a tarde teve essa discussão. Resolveram botar um gerador e o gerador funcionou bem durante todo o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo, o gerador não aguentou. Aí tiveram que desligar, esperar meia hora para religar o gerador. Então foi isso, essas coisas que acontecem. Mas assim, foi divertidíssimo. Éramos 7 torcedores do América lá, entre os quais o famoso 7474, que o Alencar tava xingando outro dia. A figura ímpar, muito engraçado, ele mora lá em Goiânia já há bastante tempo. Mas foi divertido, enquanto tava apagado lá, a gente... Hã? Maurílio? Maurílio, exatamente. Que bom demais. Eu não queria dar o nome da criança, não, mas já que você revelou a identidade secreta... Gente boa, gente boa. Aí foi divertido, né? Apesar dos pesares, a gente se diverte. O Serra Dourada, pra quem gosta de futebol, é um dos estádios icônicos desse país. Todo mundo é bonito, né, cara? Precisa conhecer, é bom que se conheça o Serra. É um lugar legal. Além de Goiânia, é uma cidade bacana também. Próximo jogo, Internacional de Porto Alegre, na terça-feira. Mesmo dia que o Inter vai ser julgado por causa daquela merreca. Quem tá com esperança de que alguma coisa aconteça, tira o cavalinho da sombra. Não deve acontecer nada. O Inter não vai ser rebaixado, acho muito difícil. A possibilidade do Inter ser rebaixado, para mim, é quase nula. Olha aqui, tem uma participação do internauta, vamos ver aqui. O senhor Thales Maciel tá aqui. Gostaria de perguntar para o convidado de hoje do programa se ele tem a intenção de continuar para os próximos decadentes. Senhor Thales, você tem a intenção de continuar para os próximos decadentes? Eu estou gostando bastante da participação, mas eu... Salariado, molequinho. Tem que conversar com o empresário, né? Conversar com o empresário. Tô. Apesar que esse corneta não deixa eu falar nada, né? Pois é, mas aqui é assim, só. Não, o Ramon, então, é mais difícil ainda, porque ele interrompe mais que os outros. Fala no meio, tá, que eu tento organizar a bagunça. Diga. Não, só falar com o Thales, se eu gostei da pergunta dele, vamos continuar o programa. Muito bem. Foi o melhor da noite, viu, gente? Além de você fazer a pergunta do Thales, você vai ter a oportunidade também de votar no Bala e Colatina dessa noite. Dessa noite não, da sexta-feira, né? Então vamos fazer isso. Seu Corneta, o Bala de sexta-feira, quem foi? Puta que pariu, velho. Fudeu. Ah, antes eu tenho que passar aqui o Sérgio. O Sérgio não tá aqui, eu esqueço do script. Vamos lá. O voto do povo para o Bala de sexta-feira, bastante dividido, com grande empate. Nós tivemos um voto para o Vila Nova, como Bala. Um voto para o Wesley Matos. Um voto para o Lucas, ele votou em si mesmo. Um voto para o Anderson. Um voto para o Gerador. Um voto para ninguém. A Trave teve 2 votos. O Gato também teve 2 votos. E a nossa torcida teve 2 votos. Muito bem. E pra você, Corneta, teve algum bala? Não teve bala não, velho. Na boa. Sem bala. Então, o bala foi a trave. Pronto. O bala foi a trave. Tá bom? Cara, eu vou votar... Cara, o bala... Tá difícil, hein? Eu vou votar no Gato. Você vai votar no Gato. Thales, Rachel. Bala eu vou votar no C, que tava lá. Opa, beleza. Então eu vou votar em mim também. Ah, e acompanhando que eu tenho 2 votos. Senão ia dar empate. E o voto popular deu quem? O voto popular ficou dividido, Trave, Gato e torcida. Então na conta final fica 2 votos pro Henrique. 1,5 pra Trave e 1,5 pro Gato. Colatina, você quer começar com Colatina, Thales? O voto popular, né? Pois é, o voto popular foi 1 voto para o time todos, 3 votos para o Henrique, esses caluniadores, e 8 votos para o Anderson Moreira. Thales votou no Anderson, então o Anderson já tá com 2 votos aí. Ramon. Cara, eu ia votar no Brasiliense de Botas, mas pensando melhor aqui, eu vou votar no Felipe Amorim, velho. Felipe Amorim? Muito bem. É. Corneta. Felipe Amorim, eu pedi de ruim. Todo mundo, cara. Felipe Amorim. Do Alencar à faxineira. Todo clube. Não, eu não posso concordar, não. Porque a faxineira não tem nada com isso. Não, eu tô fazendo. O tempo que eu vou na sede, tá limpinho, tá sempre arrumadinho. E hoje tá sendo leviano. Latina América Futebol Clube. Muito bem, todo mundo. Tá bom. Eu vou votar no Anderson também, por conta da escalação de Felipe Amorim, da insistência de não dar chance pro Hugo, etc e tal. Eu não posso votar em mim. Gente, deixa eu deixar uma coisa clara pra vocês. Tá aqui o Sérgio Tavares, já absurdo. O Henrique pé frio ser bala. Vou contar um negócio pra vocês. Eu vim pra Brasília no ano de 2001. Enquanto eu morava em Belo Horizonte e tinha acesso aos vários jogos do América, eu vi o América campeão em 93, em 97, em 2001, ó, 2000 na Nas Minas, em 2001. Eu estava em Campinas, acesso de 2011. Então, meus senhores, não venham dizer aqui que eu sou o pé frio. Porque os senhores que estão me chamando de pé frio estão presentes na Independência e a jogos do América do que eu. Quem foi o pé frio do jogo quando estou começando... Quem foi pé frio do jogo contra o Goiás? Então não me venham com churumelas, não. No Goiás, esse pezinho aqui, é cascudo, mas é quentinho. Fala, Ramon. Pra mim, o resultado é alguém que tá com pé frio, pelo amor de Deus. Há controvérsias. Nós vamos fazer uma CPD, uma Comissão Parlamentar Decadente de Inquérito, a CPDI, para avaliarmos essa calúnia que foi feita aqui. Nós vamos fazer uma operação pizza quente, que vai se dar os resultados dessa investigação aí. Eu tô achando que há um superfaturamento de resultados, entendeu? Para retirar a alcunha de pé frio do Brasiliense de Botas. No acesso, no Rio contra o Brasil de Pelotas, estava lá na Independência também. Então, eu estava em Pelotas e tava frio pra bosta, bicho. Eu tava lá em Pelotas. Olha aí, eu tava em Belo Horizonte só depois. E não tomei água de lá. Quem tomou foi o Bruno Barroca, disse bem claro, entendeu? Olha, eu trouxe aí. Até água de lá. Ele trouxe 2 galões de frio, cara. Certo, Tavares, anota aí então que o bala dessa rodada fui eu, o colatino dessa rodada. Olha que filho da mãe, cara. Certo, Tavares, você não fez isso, não. Ele criou uma vaquinha pra comprar meia de lã pra mim. Tá, muito bem. Vamos jogar lá no grupo, Sérgio. Vamos jogar lá no grupo então, a vaquinha. Vamos ver o resultado. Não, gente, o seguinte: se não tiver o dinheiro, a gente pede uma vovozinha pra fazer uma meinha de lã pro Henrique, viu? Verde, preta, bonitinha. Dona Zuzu. Dona Zuzu, aceito mesmo da Dona Zuzu. Podem ser polainas também. É isso, senhor. A meia que ele tá querendo vender custa 100 mil. Quanto? A meia que ele colocou aqui na vaquinha, ela custa 100 mil reais. Nossa senhora. Que beleza. Tô falando que esse é faturamento nesse programa, ninguém acredita. Até eu vou criar essas meias. Ajuda aí, gente. Essa meia vem pro aquecedor, que mais? Eu passo ela nos cobre rapidinho. Muito bem. Vamos falar do bolão aqui. Sérgio Tavares também mandou o resultado do bolão. Teve um certo senhor aí que pontuou, né, seu Tavares? Segunda vez seguida, né? Segunda vez seguida. Eu já descobri o seu... É bom que o senhor tá aqui para se defender, mas eu já descobri qual que é a sua tática. Então, só apanhado aqui, quem pontuou? O Breno Santos pontuou, que ele colocou 1-0 pro Vila Nova. Então ele fez 7 pontos. Guilherme Chaves, Thales Maciel e Bruno Jaued fizeram 3 pontos cada um. Como apostaram essas criaturinhas? O Breno, 1-0 pro Vila, né, que eu disse. O Guilherme e o Bruno apostaram 3-2 pro América. E o Thales apostou 4-2. Ô, gente, isso é gente que tá com vergonha de apostar na vitória adversário, mas quer deixar de pontuar. E aí bota esses 6-2, 4-2 pro América, só pra acertar o resultado do adversário. É isso, Thales Maciel? Denúncia. Então, é quase isso. Eu não consigo, meu coração não permite eu apostar contra o América. Isso é uma autocorrupção? Mas em certa análise você reconhece que vai tomar gol, é isso? Em certo momento, sim, né? Mas se deu certo a primeira vez, pra que mudar, né? Muito bem, senhor. Então é isso. Nós temos aqui pra terça-feira, o bolão já tá aberto lá no Decadentes, já tem gente apostando. Já tem até apostas e resultados adversos para o América. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, tô pensando ainda. Mas até amanhã eu posto alguma coisa. Bom, Gregório, seu boa noite. Boa noite, amiguinhos. Terça-feira, tudo independência, né? O Henrique não estará lá, então a possibilidade de uma vitória é muito grande. Não esqueçam de colocar essa meinha de lâmpada dileta, aquela cueca furada que dá sorte, né? E torcer para uma vitória. Mas é aquela coisa. É um empatezinho também não tá ruim, não. Tá certo. Ô, Sérgio, tô vendo que você vai ter que fazer revisão aí também. Ah, tá. Não. Então tá bom, porque o Adolfo já chegou aqui falando que foi absurda a minha colocação, de que ele votou em 3-2 pro América contra o Inter, esperando a vitória. Eu achei que teríamos que chamar a Deloitte mais uma vez para verificar a planilha do bolão, mas não é o caso. Seu Thales Maciel, seu boa noite, e esperamos contar com o senhor novamente. Foi um prazer participar, sempre precisar tomar área aí, aqui na cozinha de casa. A gente sempre precisa. Então tamo aí. Seu Corneta, tem mensagem edificante? Boa noite para todos os amiguinhos. E mensagem hoje, desistir é para os fracos. Faça como eu, nem tente. Boa noite para vocês. Nossa senhora. Para começar bem, você viu essa mensagem, né? Ótimo para uma segunda-feira. Tô vendo como é todo mundo levantar disposto. Lembrando que segunda-feira, depois dessa mensagem do Corneta, lembrar que segunda-feira é sempre o dia de começar a academia, começar o regime, né? Então vamos levar o que o seu Corneta disse ao pé da letra. Corneta esqueceu o sentido da palavra edificante. Vamos edificar, quinta-feira é feriado aqui em Belo Horizonte, pelo menos, sei lá, se também. Nacional. Chama Corpus Christi, é nacional. É de país católico. Então, que sempre é na quinta-feira, tá, Corneta? Feriado. 40 dias após. Costuma ser sempre na quinta-feira. É isso, senhores. Então é isso. Temos uma semana curta. Terça-feira tem jogo contra o Inter. Quarta-feira tem Decadentes. E aproveitem a Série B. Não, não aproveitem, não. Ainda vamos acertar esse time. Ainda vamos acertar esse time. Assim, exatamente porque não é um jogo necessariamente que o América ganharia que nós vamos ganhar na terça-feira. Isso é isso. Certo? Todos são independentes. Manter a escrita do que quando se menos espera do América, ele vai lá e apronta. Vamos ganhar. Exatamente. A saga de Robin Hood, tirar dos grandes e dar aos pequenos, aquela coisa toda. O prognóstico é bom. Eu quase ia me esquecendo, tem um detalhe que eu queria puxar aqui sobre o jogo lá em Goiás. Isso não foi só nesse jogo, eu já tinha verificado nos jogos anteriores também. O Vila faz um negócio interessante. O Vila faz uma promoção em que paga meia entrada, além daqueles que já têm direito, estudantes, idosos e afins, também paga meia entrada quem apresentar um jogo da Timania em que marcar ali como time do coração, como time mania, você escolhe o time, né? Marca como time do coração, ou Vila Nova, ou a equipe adversária daquele jogo. Então, no jogo contra o América, se você levar o boleto ali do time mania, você apostou como América no time do coração, eu paguei meia, que eu levei. Eu tinha visto que no jogo anterior, agora eu tô esquecendo quem foi que enfrentou o Vila lá. Acho que foi Brasil de Pelotas? Não, isso foi Goiás. Enfim, eu sei que eu tinha verificado no site do Vila, e eu tinha visto que eles fazem isso com frequência. Acho que era Guarani. Isso certamente, assim, eu não sei se isso é alguma promoção em conjunto com a Caixa Econômica. Diga, Ramon. Jogou fora contra o Luverdense, o penúltimo jogo foi contra o Guarani. Guarani, né? Isso, então. 3-6. Eu tinha visto no site deles, quando eu entrei para ver informações dos ingressos do jogo do América, ainda não tinha desse jogo de sexta, foi durante a semana. Aí tinha lá do Guarani, eu vi a promoção lá, falar, quem trouxer time mania marcado Vila Nova ou Guarani, paga meia. Falei, opa. Então, deve ter de novo. E teve. Então, fiz isso, fiz a minha fezinha. Tô aqui com o boleto também, nem conferi, não vai que eu ganhei. Né? Mas eu acho que é um negócio que o América podia verificar aí como é que funciona. Né? Melhor, quem sabe, cara. Adotar. Quem sabe mas adotar, aí eles preferem fazer a correria no final do ano pra não ser rebaixado ou ganhar. É melhor. Deixa pro final do ano, mais fácil. É, pois é, exatamente por causa da correria do final do ano, eu estou sugerindo que se faça a coisa com planejamento e que veja aí como é que é que essa coisa está funcionando ali pro Vila. Diga, Ramon. A Caixa também podia bolar um jeito de fazer umas caixas itinerantes, né, para o cara poder apostar dentro do estádio, né, cara? O cara já entra para ver o jogo, vai lá e faz uma fezinha, você não sei se... Como é que funcionaria isso? Teria como, mas seria uma boa, né? É, esse pedaço eu acho que é um pouco mais complicado, porque o cara, para abrir uma lotérica, ele tem que ter... É, tem concessão pública. Tem concessão pública, tem isso, tem uma série de regras aí. Mas loteria tem qualquer esquina, gente. Né? É só você comprar, você não precisa fazer o jogo no dia. O jogo é ainda mais fácil, você pode comprar lá. Foi o que eu fiz. Eu não comprei o ingresso com antecedência, eu comprei na hora, na bilheteria, mas paguei meia porque eu apresentei o volantezinho lá da aposta feita na Timania. Achei muito interessante, não sei se é um acordo do Vila com a Caixa. O América tem trânsito com a Caixa para conversar isso. Se a gente puder fazer isso também, facilitar a vida do torcedor americano, eu acho que é uma boa, além do que vai valorizar o clube e vai facilitar a vida do clube a não ter que fazer o que o Corneta comentou, que é a correria no final do ano pra você ficar naquela faixa X ali dos, acho que lá, 20 maiores apostadores lá do Time Mania, em que você recebe uma graninha maior da Caixa, certo? Que todo ano fazemos, né? Todo ano tem essa correria feita, pelo menos os dois últimos eu lembro. Inclusive no ano anterior eu até acertei. É isso, senhores, temos o programa, voltamos na quarta-feira, terça-feira, todos à Independência, com ou sem meias, com ou sem botas, mas os pés frios que fiquem em casa. Tem um que eu conheço, vai sempre ali na Barra Onda, mas não vou denunciar ninguém não, mas tem um que é conhecido, pé frio, lá da década de 90 já era conhecido pé frio da torcida americana. Inclusive, falando em Barra Onda, tem um trompetista lá, a aposta dele já caiu, como é que é? A aposta dele tá faltando ele pagar, né? Eu tô mais interessado na música, o Alisson, além da música, quer tomar o fardinho de Heineken que ele prometeu também. Eu acho justo. Então, é isso, senhores. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Thales, por ter participado. Volte sempre. Valeu demais. Corneta, Ramon, abraço a todos. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.